Dorme, dorme, filhinho. Dorme, anjinho inocente. Dorme, meu queridinho, que tua mãe vela contente. Dorme, dorme, filhinho. Dorme, anjinho inocente. Dorme, meu queridinho, que tua mãe vela contente. O mundo é mesmo triste, eu posso afirmar, mas ainda quem resista, dores quase de matar. A vida é mesmo assim, creio por mim, pelo sofrer. Minha mamãe tão querida, Deus para o céu a levou. Nesta morada sentida, quão sozinha me deixou. Lembro da meiga velhinha, a sombra lá do sertão, junto da minha redinha, a cantar com emoção. Dorme, dorme, filhinho. Dorme, anjinho inocente. Dorme, meu queridinho, que tua mãe vela contente. Dorme, dorme, filhinho. Dorme, anjinho inocente. Dorme, meu queridinho, que tua mãe vela contente.